pode haver na lágrima de uma mulher quando abre o seu segredo? Que momentos de aflição há no tremor da sua mão, onde esconde os seus medos? Do teu pranto eu me perdi. Não sabia o que dizer pra consolar. Tive raiva dessas mágoas que puseram em você. Tive pena dos que nunca puderam conhecer. Oh, que mistério pode haver na lágrima de uma mulher quando abre seus segredos? Que momentos de aflição há no tremor mão, onde esconde os seus medos? Eu sinto muito cada dor que te marcou. Por que modificou seu jeito de amar?